janeiro de 28 de maio de 2009. Convidamos a Carolina para fazer a leitura do texto bíblico. Eclesiástico, capítulo 31, versículo 19 ao 23. Eu deixo a vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que dou a vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata. Ata número 18. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 18ª sessão. Aos 26 dias do mês de maio de 2009, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldana, Arginaldo Vujenski de Jesus; Ângelo Américo Branco Chemin; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Louca; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Olga Stoski, primeira secretária. Constatado o número legal do vereador, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de voto. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei número 24 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro 2009 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 25/2009 autoriza ao Executivo Municipal a conceder revisão geral e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 26/2009 autoriza ao Executivo Municipal a conceder revisão salarial aos servidores do quadro do emprego público e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2009 altera o artigo 8º e atos das disposições organizacionais transitórias da Lei Orgânica Municipal. Requerimentos número 135, 141, 144 do vereador Adir. Requerimento número 136 do vereador Aritano. Requerimentos número 138 e 145 do vereador Meco. Requerimento número 139 do vereador Dirceu e requerimento número 140 do vereador Carijó. Correspondências recebidas do período de 19 de maio a 27 de maio. Em seguida, passou o seu expediente do plenário, que foi utilizado para a explanação do secretário municipal de saúde, senhor Valdomiro Rodrigues de Lima, conforme convite aprovado por esta casa. Anunciou-se a ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária nº 22/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária nº 24, altera a descrição da matrícula de imóvel pertencente ao município de Pitanga. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo matérias a serem deliberadas, passou seu pequeno expediente de explicações pessoais. Expediente prejudicado. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h40, a qual, encontra-se gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para o dia 28 de maio, às 8h30. Passo da liberdade em 26 de maio de 2009. João Adival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 146/2009 do vereador Adelir Castilho Maldan. Requerendo o envio de ofício de pesar à família da senhora América Prates Vanjin, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Correspondência recebida do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.046,86. Do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde Bucal, no valor de R$ 900. Do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 3.200. São estas. Neste momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra. As palavras. Concedida a palavra. Vereador, senhor presidente, se você me permite só falar sentado, só quero fazer uma colocação sobre o requerimento. Pode falar. No passamento aqui da senhora América Prates Vanvrim, é a esposa do seu Zico Faria. O Zico Faria, que tem o caminhão ao ponto, vocês conhecem, todos os vereadores conhecem. Ela faleceu essa semana. Então, adentrei com o recebimento um voto pesar para a família. Eu agradeço já, o apoio de todos aqui desta casa aí. Uma pessoa muito bem querida, e tanto do senhor Zico Vanvrim e da família Prates, que tenho certeza que demais vereadores aí todos conhecem. Eu agradeço, senhor presidente. Se puder... Não, é só um questionamento, presidente, só para registrar mesmo. Eu não sei se os colegas estão sabendo, ou até... mais para título de informação sobre o problema das carteiras, claro, devido a esses acidentes e com vítimas fatais, que o De Lázari, o secretário de Segurança, Luiz Fernando De Lázari, ontem assinou um decreto-lei que todas as carteiras que estiverem com pontuação elevada, né, até com cassação, a partir de hoje elas serão notificadas e retidas. E um prazo de 30 dias, se eu não me engano, se não for entregue ao DETRAN, a Polícia Militar vai na casa do cidadão para autuar pelo fato desses acidentes e tudo. Então, só mais é para informação, porque muitas pessoas vão até entrar em perguntas ou até informações, e nós podemos até identificar, porque a situação do jeito que está indo na parte da segurança, até a gente, eu já desliguei, até fica numa situação complicada. Eu queria também, pelo fato da segurança, de nós vermos também a parte do de menor, já falando na parte da habilitação, que há no trâmite no Senado, inclusive o deputado Marcelo Almeida, que era do DETRAN, era chefe do DETRAN, entrou com um pedido para que as carteiras, as pessoas, para primeira habilitação até 16 anos. Eu acho que, de certa forma, é um pouco que muitas pessoas falam que o de menor, o menor infrator, ele comete mais esses atos de 14 até os 18. Mas eu confesso que eu até discordo um pouco, porque 16 anos, se nós darmos essa oportunidade para o menor, para o adolescente, ele vai criar mais responsabilidade pelo fato de ter a obrigatoriedade. E com essa liberdade dele poder dirigir, acredito que a segurança pública, que os deveres vão caber para eles também. Então, a partir disso, se eles têm condições, se eles têm responsabilidade para dirigir, já têm responsabilidade para votar. Então, se eles têm responsabilidade para um veículo, eles terão responsabilidade também. Pode falar? Rebeco, essa pontuação, até quantos pontos seria? Não, até que quantidade de pontuação que dá a edição do carteiro? Pelo código de trânsito seria 21. Só que se for um motorista pego alcoolizado, é 7 pontos, é gravíssima, é retenção da carteira na hora. Se for ultrapassagem na faixa contínua, e se for primeira autuação, é até analisada ela pelo Jari, ela pode até simplesmente dar 7 pontos, apesar de gravíssima. Mas se tiver mais casos de ultrapassagem em faixa contínua, é apreensão imediata e sinal fechado. Então são algumas notificações que conforme a maneira de ser autuado, 7 pontos é a primeira, já é da cassação direta. E até com retenção de 1 ano de habilitação, se for por álcool. Então eu acredito que esses 16 anos, a liberdade de dirigir para o adolescente, vai fazer com que nós escutamos, nós vemos nos rádios aí, que um assalto, até mesmo um latrocínio, né, sempre tem um de menor junto. Por quê? Para livrar a cara dos de maiores. Então, a partir de 16 anos, eu acredito que essa responsabilidade vai ser mais coerente. Obrigado. Essa palavra. Concedida a palavra. Eu só quero justificar um requerimento que eu fiz na sessão anterior, onde, durante a semana, eu fui procurado pela senhora Sirlei Krukreves, esposa do Carlos, aqui do Banco do Brasil, onde ela relatava um fato acontecido na sua família, onde nos levou a fazer esse requerimento na questão de quando os médicos fazem a consulta e emitem aí a receita ilegível. Então, tem uns casos que já ocorreu aqui na cidade e acontece aí diariamente aí no Brasil, de que os nossos médicos prescrevem e muitas vezes nem os próprios atendentes de farmácia conseguem ler aí o medicamento que que o médico colocou para aquele paciente. Então, eu pedi e peço à presidência que seja comunicado também à Secretaria da Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, aos nossos atendentes, aos médicos aqui do nosso município, para que cumpram, né, uma lei federal que já existe, e quando fazer um diagnóstico, e quando prescrever também, que a letra seja legível. Só vem aí a melhorar esta questão, e evitando erros que, de repente, pode ser entregue aí um medicamento errado pela interpretação aí do que estava escrito. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 23/2009. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Votação única ao substitutivo do projeto de lei ordinária número 25/2009. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 25/2009. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 22/2009. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 24/2009, altera a descrição de matrícula de imóvel pertencente ao município de Ipitanga. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Votação única do projeto de lei ordinária número 23/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do substitutivo do projeto de lei ordinário número 25/2009. Substitutivo do 1 ao projeto de lei 25/2009 em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Peço a abstenção dessa votação. Com base no artigo 204 do regimento interno, o vereador Dirceu Agostinho Bassani fica impedido de votar essas matérias, visto que o mesmo faz parte do quadro de servidores do município. Presidente. Em votação. Ela ficou, então, foi tirada, ela não está com nós aqui. Era bom ler o substitutivo, só solicito que lesse, né? Como que ficou a redação? Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder revisão salarial geral aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionista, no percentual de 5,38%, de conformidade com a Lei Municipal número 1.064, e o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo ao 1º de maio de 2009, revogados as disposições em contrário. Passo da liberdade em 27 de maio de 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assinado. E Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 22/2009. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 24/2009. Altera a descrição de matrícula de imóveis pertencentes ao município de Ipitanga. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Passamos nesse momento para o expediente de explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidos durante a sessão. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outro para dia e hora regimentais.